This is Mr. Ex-Boyfriend. Was it bored? Yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. J'ai vu son chat, yeah. Banga boy, yeah. Acordei rouco, não entendo porquê. Se tudo foi um sonho quando chamei por você. Eu poderia estar drogado, tá a matar os meus neurônios. Estou drogado e essa droga é você. Cocaína, tu és cocaína, baby. Coca, cocaína, tu és cocaína, baby. Coca, cocaína, tu és cocaína, baby. Coca, cocaína. Cocaína, coca. Eu durmo cedo pra sonhar contigo. Venga, boy, yeah. A droga do amor é o meu castigo. Gosto do teu corpo sem um vestido. Te cheiro toda hora, és meu castigo. Eu venga, que te liga toda hora. Eu venga, que te chora toda hora. Eu exagerei na dose e entrei em overdose. Ouço voz e voz e voz. Oh no, tô viciado. Cocaína, you a cocaína, baby. Coca, cocaína, you a cocaína, baby. Coca, cocaína, you a cocaína, baby. Coca, cocaína, okay. You a cocaína, baby. Coca. Eu acordo sempre no período de tarde. Cocaína, já não sei quantos dias fiquei apagado. Cocaína, teu gemido na memória. Não sei quantas doses ingeri. O teu rabo na minha cara. Já me sugeriu se fosse. Meia noite, meia, meia. Acordo pra lua cheia. Nifo cinco linhas e meia. Basta olhar, já fico top. Eu exagerei na dose e entrei em overdose. Ouço vozes, vozes, vozes. Yeah, uau, uau. Cocaína, yeah. You a cocaína, oh, yeah. Baby. Cocaína, cocaína. You a cocaína, baby. Cocaína. You a cocaína, baby. Cocaína. You a cocaína, baby. Os artistas Gerenson Israel e Preto Show ainda encontram-se sob cuidados intensivos e eles alegam que não consumiram uma droga proibida. Segundo os doutores Gomes e Marcos Pereira, Gerilton Israel e Preto Show têm uma substância no sangue, e essa substância é amor.